Alô, alô, meu povo! Estamos começando agora mais um Em Cartaz. Hoje eu vou falar dela, que foi erradicada em Portugal e aos 12 anos veio para o Brasil e morar no Rio Grande do Sul, não é? Ela sempre ficou famosa nos projetos Galpão Crioulo, não é? No Rio Grande do Sul. Participava lá com Antônio Augusto Fagundes, né? E Companhia Limitada, né? No Em Cartaz de hoje, por uma hora, você vai ouvir bons sucessos e grandes sucessos dela, Berenice Azambuja, com você aqui no Em Cartaz, a partir de agora, neste momento. Que veio da Bossoroca, vejo só como ela toca, vejo só como ela toca. A gaita velha que veio da Bossoroca, e essa gaita ronca mais do que tá tudo dentro da toca. A gaita velha tem toque missioneiro, só se ouve ela roncando e o gemido do gaiteiro. A gaita velha tem toque missioneiro, só se ouve ela roncando e o gemido do gaiteiro. E o gaiteiro, tu puxando o fone dele, gaita, telefone dele, fone dele, gaita. Agradava no passado e faz sucesso no presente. A gaita velha dos tempos de antigamente agradava no passado e faz sucesso no presente. E o gaiteiro, tu puxa o fone dele, gaita, telefone dele, fone dele, gaita. Dele, dele, dele, dele, fone. Dele, dele, dele, dele, fone dele, gaita. E o gaiteiro, puxa o fone dele, gaita, telefone dele, fone dele, gaita. Dele, dele, dele, dele, dele, fone. Dele, dele, dele, dele, fone dele, gaita. Bobeou, a gente pimba. meus amigos estão dizendo que eu vou acabar morrendo deste mal que não tem cura. Mas eu tomo catuaba como ovo de codorna, mocotó e rapadura. Bateria carregada, eu cumpro minha jornada e desmaio no sofá. Quando é de madrugada, minha feiticeira amada volta pra me acarinhar. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. É na sala, na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. É na sala, na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou, a gente pimba. É na sala, na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou, a gente pimba. É na sala, na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou, a gente pimba. Minhas contas já foram perdidas. De tantas coisas que eu já possuía, minhas contas já foram perdidas. Só uma delas carrego comigo, que eu considero a coisa mais querida. Só uma delas carrego comigo, que eu considero a coisa mais querida. Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém. Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem. Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém. Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem. É verdade, tchê. Minha gaitinha de duas conversas foi um presente de um amigo meu. Minha gaitinha de duas conversas foi um presente de um amigo meu. Hoje ele fala pra mexer comigo, que arrependeu-se depois que me deu. Hoje ele fala pra mexer comigo, que arrependeu-se depois que me deu. Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém. Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem. Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém. Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem. Esta gaitinha tem me acompanhado pela campanha e pelas capitais. Esta gaitinha tem me acompanhado pela campanha e pelas capitais. Carrego ela com muito carinho, quem me deu esta não vai me dar mais. Carrego ela com muito carinho, quem me deu esta não vai me dar mais. Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém. Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem. Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém. Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem. Ninguém calcula o amor que eu tenho por esta gaita, meu maior troféu. Ninguém calcula o amor que eu tenho por esta gaita, meu maior troféu. Aqui na terra foi purificada para seguir comigo para o céu. Aqui na terra foi purificada para seguir comigo para o céu. Ai, ai, esta relíquia não dá pra ninguém. Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem. Ai, ai, esta relíquia não dou pra ninguém. Minha gaitinha de duas conversas, só eu que sei o valor que ela tem. Queres que eu te diga se eu danço ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Tu queres que eu te diga se eu danço ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você dança bonito, saio dançando na hora. Se apelar pro esquisito, pego a gaita e vou embora. Sou gaúcha da campanha, não sei dançar apertado. Só danço com gente estranha, se for um shot largado. Tu queres que eu te diga se eu danço ou não?

alguém perdido, bebendo na água da estrada. Meus olhos seguem perdidos, bebendo na água. Tem mosquito no salão, tem mosquito no salão. Foi um gaúcho largado, índio mal acostumado, que apagou o lampião. Tem mosquito no salão, tem mosquito no salão. Tem, foi um gaúcho largado, índio mal acostumado, que apagou o lampião. Num bairro cheio onde ninguém se mexia, apareceu apertado, era só o que ele fazia. Endoidecia no assombrado lampião, cada moça que passava recebia um piriscão. Tem mosquito no salão, tem mosquito no salão. Foi um gaúcho largado, índio mal acostumado, que apagou o lampião. Tem mosquito no salão, tem mosquito no salão. Foi um gaúcho largado, índio mal acostumado, que apagou o lampião. Até o Pedro de Santo não tem nada, começou a meia-noite a avisar a namorada. A velharada vendo aquela situação, gritava desesperado, tem mosquito no salão. Tem mosquito no salão, tem mosquito no salão. Tem mosquito no salão, tem mosquito no salão. Tem, foi um gaúcho largado, índio mal acostumado, que apagou o lampião. Tem mosquito no salão, tem mosquito no salão. Foi um gaúcho largado, índio mal acostumado, que apagou o lampião. Tem mosquito no salão, tem mosquito no salão. Foi um gaúcho largado, índio mal acostumado, que apagou o lampião. Muita mordida, beliscada e ferrão, tudo isso acontecia no meio do salão. A porcina que estava acontecendo, o patrão do outro baile acabou também dizendo: tem mosquito no salão, tem mosquito no salão. Tem, foi um gaúcho largado, índio mal acostumado, que apagou o lampião. Tem mosquito no salão, tem mosquito no salão. Oh, meu Rio Grande, verdes campinas, litorais e serras, quantas estrelas sob um céu de anil. Essa querência de feição tão bela é a sentinela do teu sul-Brasil. Verdes campinas, litorais e serras, quantas estrelas sob um céu de anil. Essa querência de feição tão bela é a sentinela do teu sul-Brasil. Ó meu Rio Grande, aqueles bravos da revolução, entre Gonçalves, Canavarro e Neto, heróis que honram nossa tradição. Ó meu Rio Grande, ó meu Rio Grande, quantas belezas o teu solo tem. Ó meu Rio Grande, ó meu Rio Grande, todos te cantam, eu vou cantar também. É isso aí, você tá ouvindo aí Berenice Azambuja, especial hoje no Em Cartaz, né? Você ouviu músicas aí gravadas em 1976, ouviu músicas também gravadas em 1999, e assim você tá ouvindo aí melhores momentos aí com a Berenice Azambuja. E tem mais agora pra você! Nas tertúlias do meu bar. sozinho, sofrendo barbaridade, querendo esquecer a China que me deu tanta saudade. Me empretei por este mundo igual cachorro sem dono. Chorei um mar de tristeza, botei a vida em braveza pra fugir desse abandono. Essa chinoca é tão arisca que foge da pista suando cangote. Não quero parar a madrugada comigo grudada a dançar o shot. Essa chinoca é tão arisca que foge da pista suando cangote. Não quero parar a madrugada comigo grudada a dançar o shot. Sofreu de amores, não esquece um só momento. Fica andando sem destino, que nem pandorga no vento. E eu voltei pra junto dela, igual o pinto pro ovo. Grudei que nem carrapato, como quem gosta do prato. E manda vir tudo de novo. Essa chinoca é tão arisca que foge da pista levantando a poeira. Não quero parar a madrugada comigo grudada a dançar a rancheira. Chinoca é tão arisca que foge da pista levantando poeira. Não quero parar a madrugada comigo grudada a dançar a rancheira. Esta china é mais arisca que potro chucro na soga. Se o índio não for treinado no corcoia não se arroga. É mulher que não se acanha e não aceita desaforo. E eu voltei pros braços dela e vou viver grudado nela, que nem cabelo no couro. Essa chinoca é tão arisca que foge da pista que nem redomão. Não quer parar a madrugada comigo grudada a dançar vaneirão. Essa chinoca é tão arisca que foge da pista que nem redomão. Não quer parar a madrugada comigo grudada a dançar vaneirão. Sempre duro e não tá morto quem peleia. E eu vou tomar esta china de puro sangue na veia. Vou trazer de rédeas curtas e esporos bem afiadas, pra que ela saiba quem manda e não me saia de banda. Não há nada corcoviada. Essa chinoca é tão arisca, só entra na pista me fazendo fita. Só quero parar a madrugada comigo grudada a dançar chamarrita. Entra na pista me fazendo fita. Só quero parar a madrugada comigo grudada a dançar chamarrita. É que chinoca é tão arisca, só entra na pista me fazendo fita. Só quero parar a madrugada comigo grudada a dançar chamarrita. É que chinoca é tão arisca, só entra na pista me fazendo fita. Só quero parar a madrugada comigo grudada a dançar chamarrita. Pela noite toda eu não paro de sonhar. E alguma coisa me diz pra mim ir num saravá. Procurei uma terreira e fui na manhã de Oxum. Apiei o meu terreno, só escutei o zonzon. Era um tal de Pai João que ali estava baixando. Índio velho encarnou em mim e eu já sei corcoviando. Nada, me disseram os preto velho que a corrente tá formada. Tava formada a corrente na terreira de Oxum. E eu no meio saravando, tirando meu cotofum. Trouxeram a tal de marafa e deram pra eu beber. E com arro de guiné se atracaram a me benzer. E fogueira num canto a preta veia, fazendo a defumação. E eu no meio corcoendo com o espírito do pai João. Fizeram um ponto de fogo pro pai João me deixar, e me deram sete passes com a mãe Iemanjá. Eu dava pulo pra cima e bati os pés no chão. Eu corcoviava mais do que outro redomão. Foi aí que abaixou, paixão golada pedreira, e fechou todo meu corpo pra tirar toda a tranqueira. Me taparam de pipoca, foi aquela polvadeira. Me botaram lá no chão e fiquei a semana inteira. Eu dei de rédea no cavalo, para casa vou rumar. Mas outro dia eu volto pra dançar num saravá. Mas outro dia eu volto pra dançar num saravá. Mas outro dia eu volto pra dançar num saravá. Ô, Pedro Velho, me ajuda, Pedro Velho. Eu conto com o senhor, né, Pedro Velho? Eu tô precisando de uma ajuda. Salve Ogum, Maria Rosa, salve todo o povo de Umbanda, saravá amanhã! Thank you. Por isso é que eu também gosto de tudo. portas. Por isso que eu tenho engosto de tudo que o velho gosta. Eu fui seguindo no pasto o rastro das suas botas. Por isso que eu tenho engosto de tudo que o velho gosta. Eu fui seguindo no pasto o rastro das suas botas. Por isso que eu tenho gosto de tudo que o velho gosta. Eu fui seguindo no pasto o rastro das suas botas. Por isso que eu tenho gosto de tudo que o velho gosta. Eu fico por aqui com mais um programa em cartaz, agradecendo você a sua audiência e a sua paciência. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau. Nasci lá no interior, sou simples barbaridade, sou feito um cavalo chucro, sem registro e sem idade. Sou filho daquela gente que não tem tempo de ser feliz. Do pago em que fui criado, trago no peito a raiz. Do pago em que fui criado, trago no peito a raiz. Por ser um pouco cigano, igual correnteza de um igarapé, meu coração é uma estrada que me leva onde eu quiser. Meu coração é uma estrada que me leva onde eu quiser. Jamais me prendo a qualquer gambicho. Quem sente saudade chora, eu não nasci pra isso. Quem sente saudade